Tráfico Índia, direto Petrolina. Mike, Charlie Mike, chame Recife, 13325. 13325, agora com Recife, o Mike Charlie Mike, bom dia. Senhor. Bom dia. Com 1015, direto Bridge, chame Recife, 13325. Tente Bridge, Recife 13325, voo 1015. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, tá 3895, cruzando 1500, Nadael. Tá 3895, contato radar, sua pra nível de voo 340 na saída da El. 340 da El, tá 3895. Doutor Salvador, o trip 5220 vai necessitar manter a proa 15 graus à esquerda de duna para livrar formações. Trip 5220, controle ciente, após desvio, autorizado duna, reporte estabilizado. Portal estabilizado, o trip 5220. Livre decolagem 10, vento 10 graus 149. 10 decolagem autorizada, alcance 1091. Uniforme, Mike, uniforme, livre acionar, chame táxi. Está reaprovando tudo. Sente, reporte estabilizado. Total estabilizado. TAM 3191, decolou 48, chame o controle 1198. 7198, obrigado. TAM 3191. Bom dia, é o Pioneiro 45. E é Pioneiro 45, é a Torre de Salvador. O Coelho está pelo solo com a chamada Torre, está no pátio militar para o táxi. Pioneiro 45, ajuste no 014, táxi aprovado via pátio militar, reporte na hotel para o cruzamento. Reporta na hotel para cruzamento, Pioneiro 45. Trip 5220 está estabilizado, norte da pistão 0. Trip 5220, chame torre 118, decimal 95. 1895, grato, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, o Trip 5220. Bom dia, Trip 5220. Continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Voltará ao final de 5 milhas, o tempo 5220. Oceaner 6200. Oceaner 6200, acerta a indicação, via mar e desça para 2000 pés, ajuste na 0 na 3. Você pode voar em tapa? Mantenha a chegada, Oceaner 6200. Nato, a pista 1028, após Delta, mantenha a posição e de imediato. Está cruzando de imediato. Vai manter a Delta após cruzamento. Trip 5220, vento no 00 graus, ano 5 nós, livre pouso no 0. Sente 5220. Está agora final de 5 milhas. Gente, trip 5220, check trem. Baixado, travado. Ok. 45 autorizado, táxi via Alfa, contorna o pátio 1 no via Juliette, após Índia, reposte no ponto de espera. Alfa vai contornar o pátio 1 pela Juliette e após Índia, o pioneiro 45. Bravo Kilo Índia, chame em Recife no 2085. Uniforme Mike e uniforme, ali mantenho no 7. Oito, nove, cinco, chame em Recife, ano 3325. 3325, bom dia. Bom dia. Janeiro 45 ali, mantenho no zero. Janeiro 45 ali, mantenho. Trip 5367, chame Recife 1-2685. Recife 1-2685, 5367. Na 3191, chame Recife, 133-25. Vai chamar Recife, o TAN 3191, obrigado. Oceaner 6200, prossiga. Fica a manter a proa 065 para editar. Falando quantas milhas? 12. Confirme, foi interportado. Por 25 milhas. Sente, Oceaner 6200, reposta na proa digitada. 045, por gentileza, mantenha a posição, ok? Aguarde para início da decolagem. Aguardando para decolagem. Uniforme, Mike, uniforme, livre decolagem, ano 7, vento 090 graus, 14 nós. Linha 5056, bom dia. Confirme o destino. Rio Marinha 5056 para Itacaré, autorizado. O senhor vai manter 1000 pés restrito no corredor Axé e aguarda a liberação do controle para acender a 2000 pés. A decolagem é da 1-0, curvará à direita após decolagem. Controle 1-19.8, torre 18.95, transponder 0275. Controle Salvador, o Papa Papa uniforme, Magno uniforme na saída coral. Ativo, Marinha 5056, está correto o cotejamento. E chame a torre 1895 para o acionamento. O POB já tem? 5417. 5417, se ativa. Lima decolagem para o primeiro batalhão. Bom dia, bom, 1777. Bom, 777. Está pronto para a COF, Porto Seguro? Autorizado, Porto Seguro nível 340. A decolagem da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda direto Porto Seguro. O controle 119.8 e o transponder 5445. Meu Mike uniforme. Saída da El Leda, DCT Porto Seguro. Controle 119.8, transponder 5445, gol 777. Correto, Golo 777, chame para o puxo e acionamento. Camarão, 777. Guilherme, 6200 já em condições de voar Duna? Voando Duna agora, 6200. Gente, o Chanel 6200 com tráfego 12 horas, 12 milhas, o Bravo Echo 9 Lima, cruzando 3000 para 1900 no sentido sudoeste. Chanel 6200, Duna autorizado IRS, reporte estabilizado. Controle, muito bom dia, o Pioneiro 45. Pioneiro 45, contato radar, sua para nível de voo 100, saída coral. Subindo para uma centena na coral, o Pioneiro 45. Posição 5. Autorizado, Golo 777, chame táxi, portão 5. Tava na táxi, 77. 6200, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 200 por chega. Oi, saudou, boa, isso não é minha 200, tá? Foi pra bom. Pra Ilhéus, Estação Lima. Ok, o azul 4463, aguarda um instantinho, cobre pra Ilhéus. Guardando o papo na sua escuta, você teria saída prevista? É a da Leda DCT, após Ilhéus. Obrigada. Na 3804, acesse a identificação via mar e para 2000. Ajuste na 0 ou na 3. Controle Salvador, informação que atingiu 1000. Se autoriza na presente, Siri? Autorizado, Siri. Cinco zero cinco meia, ajuste no 013, táxi aprovado via pátio militar, reporte no, na hotel, ok? Aguarde, Marinha 5056, já será autorizado, porém aguarde. O senhor solicita então a decolagem de que posição? Marinha 5056, reporte na posição, pronto para a decolagem. No 777 e 139 a bordo, 2 horas de dia, e alterna Aracaju. Fernando, gol no 777? Aracaju. Gente, táxi pelo PAT Índia, ponto de espera 1895 a torre. Índia, 1895 a torre, 777. 200, solo 05, direito no 219. 219. 4463, cópia. A 5056 tem livre decolagem, evitando sobrevoo de aeronaves, com proa do litoral, corredor Axé. O vento 100 graus, 16 nós. Ponto 090, gol 777. Gol no 777, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera. 63, tá na escuta pra cópia? Salvador, seu 3216, boa, com a cima. 3216, sua identificação chega da Mari. Essa via para 2000 pés, ajuste na 093. 2000 pés, 23. Passar a cena. Gol no 777, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, gol no 777. Autorizado Ilhéus, nível 180, decolada 10 no perfil da saída da Elva, após a Leda, após Leda, DCT o destino. A curva direita para circulagem, 119.8, a frequência do controle, 5471, na transponder. Correto, chame no portão 01 para o puxo e acionamento. O azul 4463. 4463, azul. Salvador, Marinha 5056 no litoral. Marinha 5056, prossiga via litoral, reporte na vertical de Itapuã para transferência. Itapuã 56. Gol no 776, correção, gol no 777, livre decolagem no zero, vento no 00 graus, 15 nós. Livre decolagem, gol no 777. Linha 5056, confirma o transponder alocado. 0275, senhora. Ok, ciente, 0275. Afirmo. Ciente, chame o controle 1198, por gentileza, Marinha 5056. 1198. Marinha 5039. Controle de Salvador, Marinha 5056, bom dia. Confirma, Marinha 5056. 56, senhora. Prossiga. Seu colado no momento Itapuã, meu pés comprou de Ilhéus, estima Ilhéus aos... Estima o grupo de Solô corrigindo aos 1-4-1-5-0-0. Estimado para pouso no 500, confirme. No 500, senhora, está acionado 0275. Sente uma linha 5056, mantenha em condições visuais de corredores. Papa, Papa, uniforme Mike, uniforme, modificado zona 411, realizado descida em condições visuais, após cruzando 2.500 pés. Marinha 5039, prossiga. Já 39, está facilitado. Um panel de guerra, da Lima, selecionado. Ok, Marinha 5039, autorizado Ilhéus, mantendo 1.000 pés restrito no corredor Axé. A decolagem é da 10, curvando à direita após. Aguardará a liberação do controle para acender ao nível 025 e prosseguir em rota direta para Ilhéus. O mesmo opera em 119.8 e a torre 118.95. O código transponder é o 0264, o Marinha 5039. Marinha 05 a bordo? 4 a bordo. O Marinha 5039, correto cotejamento. E para o táxi decolagem, chame a torre em 1895. Para o táxi. Saparica, ciente. Helicopter, Marinha 5056. Marinha 5056, copiado em Taparica. É corrigindo, é Itacaré. Itacaré, ciente. Graças. Mike, uniforme, frequência livre. Meia redução para 209. Reduzindo agora, reduzindo agora. São Salvador, 4463 da Azul, aqui no, na posição 1, no próximo estivete na mão. Autorizado, chame para o táxi, 4463 da Azul. Autorizado, chame para o táxi, 4463. 777, chame Recife, fila 3325. 3325, 777. Estabilizou, TAM 3804. TAM 3804, chame torre 118, decimal 95. 1895, TAM 3804. TAM 3216, reduza para 1809, livre LS, reposto estabilizado. Reduzindo, 3216. Torre de Salvador, TAM 3804, estabilizado, baixar travado para o quartel. TAM 3804, ciente, livre pouso no zero, vento no 00 graus, ou no 5 nós. Ciente, livre pouso, TAM 3804. L45, serviço radar encerrado, 55 milhas, cidade de Salvador, mantenha 1900, chame Léo, 1201. Decolagem. 5039, só confirmando, solicita a decolagem do pátio. Ciente, aguarde para a decolagem, o Marinha 5039. Chegada Mari. A 5056, apenas confirmando seu estimado para pouso no 500, confirma. Sente frequência livre. Para o taxi 446 da Azul, nós temos 58 a bordo, 2 horas e 48 de autonomia e alternativa Salvador. Ciente, Azul 4463, livre o táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895, uma boa viagem. Apesar do táxi à direita, da ponto de espera da 10, quando pronto, chama 2118-1495-4463, muito obrigada, até a próxima, um bom dia. Boa. 3 177, Tá 3216 na escuta da torre. 3216 afirmativo agora sim, baixar travado, muito bom dia. Gente, bom dia, tá 3216, livre pouso no zero, vento no 00 graus, ano 5 nós. Livre pouso, tá 3216. Juliette, portão 3. Alfa Juliette, 03, no portão está 3804. Confirme com 1777. De 12685, ao TRN 128, decimal 8. Gente, azul 4463, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, 4463. Paulo Salvador, muito boa tarde, eu chamei a minha 253, pacientes ali, mas no portão 2, configuração Corvelhão, entendeu? Sobre voo de aeronave, tem livre decolagem 1-0 para o corredor Axé. Livre de aeronave, livre decolagem, corredor Axé. E após conforme o plano. A decolagem é da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda. E após Leda, DCT Bridge, o controle 19.8 e o transponder é o 5463. Autorizado 360 para o Galeão, Copa 10, Marco. Falta 3216, livrou. Decola da 10 com curva direita, da El Leda Bridge, o controle Salvador 119.8 e aciona 463, o Chanel 62. Chanel 6213, correto, chame pronto no portão 2. Chamará pronto no portão 2. O TAN 3216, portão 01, está autorizado o táxi via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette do 01, TAN 3216, obrigado. Senhor Salvador, está autorizado curva esquerda, 5039, curva direita, 5039. O 5039 é autorizado, prosseguir via litoral, corredor Axé, e reporte na vertical do farol de Itapuã, decolou os 26. Reportará na vertical de Itapuã, 5039. Marinha 5050, pronto para copy, Ilhéus? Pronto para copy. Ok, está autorizado, Ilhéus. Mantém 1000 pés restrito no corredor Axé. A decolagem é da 1-0, curva à direita. Aguarda a liberação do controle para acender a 2500 pés. O mesmo opera em 1-19.8. A torre 1-18, decimal 95. E o transponder é o 0271. 5-0, mantendo 1010 na EAX, 5-0-1-0. Após liberação de controle, está na permissão 9-9-8, clima 2500, torre operando por 8-9-5, acionará 0271. Ok, 0271 no transponder, está correto o cotejamento. Livre o acionamento no pátio militar. E para o táxi e decolagem, chame a torre 1895, Marinha 5050. Livre acionamento para decolagem, para a torre 8450. Muito boa tarde, 4463 da Azul, mandando perfil da saída da EL. Azul 4463, contato radar, sua para nível 1-8-0, na saída da EL. 1-8-0, na saída da EL, 4463 da Azul. Marinha 5039, transfere 1-1-9-8. 1098, 5039. Controle de Salvador, Marinha 5039. Marinha 5039, prosseguindo. Decolou, está na posição. Farol de Itapuã, 1000 pés, com proa de amarelina. Estima Ilhéus ao Jono 550, está acionado 0264. Gente, Marinha 5039, mantenha-se em condições de 2. 1000 pés, via corredores. 5039. Marinha 5039, confirma o estimado para pouso? 1-550. 1-550 em Ilhéus. Bom dia, Yankee Delta Charlie. Sobrevoa Vera Cruz, confirme. Ah, eu vou saindo aqui com proa da 324, ali dentro de Porto Rico, Senegal. Para BR-324, autorizado o voo local, sobrevoo da rodovia, 500 pés. A decolagem é da 1-7, e já com a proa norte, a torre 1-8. Decimal 95, controle 119, decimal 8, o transponder é o 0127, Yankee Delta Charlie. 0127, 118, 119, 8, 118, 95, decora 17, compra 9. 10 com 03 agora. Tá correto, o Yankee Delta Charlie no pátio 5, chame a torre para o acionamento. Tem um bom voo, até a volta. Yankee Delta Charlie, livre acionar, chame táxi. Salvador, boa tarde, Azul 4076, passou externo, visual. Azul 4076, livre pouso no zero, vento no 1-0 graus, 1-5 nós. Livre pouso na 1-0, Azul 4076. Cruzeiro Salvador, Maria 5039, missão Amaralina, Rio Pés, com Cruz para o da Barra. Cruzado, Maria 5039. Fica brava. Papá Romeu, Romeu vai ficar bravo, me escuta? Quatro, chame Recife, a dois, correção, 133.25. 133.25, São Sabra Recife, agora o 4463 da Azul. Muito obrigada, um bom domingo, até a próxima. Até igualmente. Yankee Delta Charlie, pronto para o táxi. Ajuste no 013, reporte ingresso no 7, Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, ali da coluna 7, pro a norte, vento no 00 graus, 159. Mil pés, corredor axé, a decolagem é da 10, manterá-se restrito a mil pés até a liberação do controle e após acender a 2.500 pés, o mesmo opera em 119.8, a torre 18.95. O transponder é o 0273. Sim, a gente manter a 1.000 pés após os corredores, a gestão 2.500 está presente na frequência VIP. Cotejamento Marinha 5051, livre o acionamento e para o táxi decolagem, chame a torre, o Marinha 5051. Delta Charlie, prossiga. Ok, decolando a presente, vai subir na proa na 324, vai ficar no setor na 324. Delta Charlie, tá com código 0127? Ok, estacionado 0127. Mantenha-se em condições visuais na escuta permanente do controle. Charlie. Salvador, bom dia, Gol 941, descendo 100. Gol 941, acende a identificação, via chegando na Mari dentro de 2.000 pés, ajuste na 093. Via Mari, 2.000 pés, no 093, no 940. 050, vento no 00 graus, 14 nós, livre da colagem do pátio militar, reporte fora do solo. Reportará fora do solo, 50 de decolagem. Tá, Romeu, Romeu, fica bravo na escuta. Informa a posição. Gente, para informação, tem um Bravo 06 decolado Salvador, rumo norte, mantendo 500 pés. Salvador 50 está fora do solo, autorizado curva direita, cruzamento da pista. O Marinha 5050 decolou 38, curva direita, corredor Axé, evite sobrevoo de aeronaves, reporte atingindo farol de Itapuã. Reportará farol de Itapuã, autorizado curva direita, 50. Yankee Delta Charlie, mantém o setor norte, aproximação em 2320 para o final da 1-0. Ok, tchau. Em 5050, chame em 1998, controle. Chamar a controle 1998, Marinha 5050. Salvador, Marinha 5050. Marinha 5050, mantenha-se em condições visuais via corredores, quanto possível, exponham seu estimado para pouco. Marinha 5050, chama pouso 1605, manterá condições visuais pelos corredores. 1605 para pouso, ciente. Grato, 50. Salvador, Marinha 5051, está pronto para o táxi com condições de decolagem da presente instrução. Marinha 5051, da presente, autorizado decolagem com proa do corredor Axé, vento no 00 graus, no meia dúzia de nós. O segundo ali, decolagem grátis. Correio, Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, confirma intenções. Estou no sobrevoo aqui, agora estou seguindo para 324. O Yankee Delta Charlie, ciente, dá presente BR-324 e aguarde transferência. Charlie. Delta Charlie, é só confirmando, o senhor vai pro a norte? Ok, vou dar uma proadinha pro norte aqui. Três 1144, completa aproximação, chame torre 7895. 3145, obrigado, então, 3144. Salvador, 5-1 tá cruzando a pista. 3-1-4-4, estabilizado, ele é baixo travado, está vista. 3-1-4-4, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização, 3-1-4-4. Marinha 5051, decolou os 44, proa do corredor Axé, reporte na vertical do farol de Itapuã. O 5-1 reportará no, através do farol de Itapuã. É o 50. Charlie. Olha o Papatão Guiano de Delta Charlie. Papatão Guiano, que Delta Charlie prossiga. Ok, vai ficar na vertical da 324 aqui, não tem você nos pés. Acende a identificação via mar e desça para 2000 pés. O ajuste é 0013.